No te marches, porque imos a saludar a Marcos Arruda, que venden de Brasil, que está en España estes días participando nese foro importante, que Pobre Mundo Rico, que, bueno, un simposio que fala de toda esa dimensión que traen os especialistas a Compostela, a todas as cidades de Galicia, e vai a falar con nós desa vida do mundo actual, da globalización. Bueno, voulle preguntar por algunha cousa interesante, seguramente, bueno, voulle, non porque lle pregunte eu, senón porque el vai me contar cousas interesantes. Facemos unha pequena pausa en brasileiro. Eu comecei a cometer loucuras, era un verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, o mesmo verso que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias sem nenhum valor? Oh Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que é que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Quando se tem alguém que ama de verdade, serve de riso pra humanidade. Ainda que estamos en Galicia, eu supoño que a vostede dalle un pouco de saudade, María Betania, non? Boa noite, Marcos Arruda. Boa noite, Leo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Henrique. É um prazer estar aqui na Galicia e falando a minha língua brasileiro. É a primeira vez que está aqui em Galicia e é o coordenador do PAX, que é o Instituto de Políticas Alternativas para o Cono Sul. Isto. Ustedes traballan contra as dificultades da vida e contra as opresións da vida. Exatamente. É uma proposta de um trabalho que procura ligar, conectar as realidades do nível mais micro, local, com as realidades globais, né? Mostrar as conexões que existem entre esses vários níveis, as implicações das políticas macroeconômicas na vida de cada dia das populações. Isso significa trabalhar com comunidades. O eixo central do trabalho é o desenvolvimento local autogestionário, a ideia é que cada pessoa, cada comunidade se torne sujeito do seu próprio desenvolvimento. E para isso a gente tem que examinar as políticas nacionais, globais, e ver como é que elas influem para promover ou para obstacular esse desenvolvimento. E é possível isso fronte ao grande capital, fronte às grandes multinacionais, os lobbies, cando vostede, como hoje na literatura da antiglobalização, se fala precisamente do que conta vostede aqui, do ecossistema económico dominante, xa non busca máis que as máximas ganancias a curto prazo, a costa dos demais. É uma luta difícil. Essa, porque a realidade do mundo da globalização do capital, né, não é a globalização de tudo, é do capital. Os trabalhadores não são globalizados, eles podem trabalhar até na mesma empresa, que um na Inglaterra, um na Indonésia, outro no Brasil, mas não podem ir e vir de forma livre como o capital pode. Então, essa globalização, ela está na raiz dos problemas que, tanto de riqueza, de pobreza e de destruição ambiental que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque essa globalização seguiu uma doutrina, uma ideologia que nós chamamos de neoliberalismo. É uma doutrina que propõe que o mercado capitalista resolve todos os problemas e que o único papel do Estado é impedir qualquer obstáculo à liberdade do capital, à liberdade dos mercados. Mas, na verdade, o que a história mostra é que sempre que há liberdade só para os capitais, sem regulações pelo Estado, a tendência é os mais fortes eliminarem os mais fracos, e cada vez tem menos liberdade, até que sobram um ou dois gigantes competindo um com o outro. A tendência final é o monopólio, e o monopólio é o totalitarismo, é o contrário da liberdade. Ainda que o senhor Arruda Henrique di tamén eso de que pode-se decir que os moitos pobres da riqueza material son humanamente ricos, e o contrario vale igualmente. Sí, é dicir, bueno, eu estaba escoitando a... Enrique, sí. Editor de libros, é sí, xornalista. Yo y... Perdón, Enrique. No, estaba escoitando en o mundo da edición, esa globalización la que vostede fala está moi presente, e contra esa hai que loitar para defender eso que decía das sociedades que se defenden a sí mesmas, sociedades como a nosa, como a galega, ¿no? La que somos, non chegamos a esas 3 millóns, que se podan defender nese mundo, defenderse de seu, ¿no? E coas súas propias armas, ¿no? Pero para eso hai que coñecer o universal, o que vostede decía, ¿no? Eso do local ao universal, co que estaba sempre o gran Dalí na boca, ¿no? Cando sí. Aos seus discursos, ¿no? Falemos de cousas reais, que estas son reais, pero parecen máis teóricas porque o Pax quere aprofundar ou afondar nos traballos de distintas fórmulas, como ven de decir vostede. Por exemplo, agora que aquí se fala somente de biocombustibles, e teño aquí un artigo que di: imitamos a Brasil, que pasa no seu país cos biocombustibles? Ecoaterra. Bem, o país enorme, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é um país com uma terra muito fértil e uma grande quantidade de superfície fértil e capaz de produzir alimentos para toda a América Latina. Então, o problema é que, primeiro, o Brasil tem a terra muito concentrada, então ele não está atendendo a toda a população camponesa e rural que nós temos. Então há uma parcela dessa população que se calcula em torno de 4.500.000 famílias rurais que não têm terra e que estão ou caminhando em busca de trabalho ou então acampando na beira das estradas ou migrando para as cidades. Então, começa aí o problema, não é? A terra está mal utilizada, subutilizada e ainda sendo em grande parte usada por um pequeno número de grandes latifúndios que produzem essencialmente para a exportação dos mercados do hemisfério norte. Uhum. Enquanto nós não temos comida suficiente para o nosso povo, nós estamos exportando alimentos, seja para a gente, seja para as máquinas do hemisfério norte. No caso, a agroenergia, como nós chamamos, é alimento para os automóveis do hemisfério norte. E isso é inadmissível se a gente pensa que há uma população com fome no Brasil, que é calculada em torno de uns 15 a 20 milhões de pessoas. Então, o problema que nós levantamos não é sobre a agroenergia. É claro que ela é melhor do que o combustível fóssil. O problema é quem produz, com que tecnologia e para que finalidade. Então, nós somos a favor de uma produção ampla de álcool, etanol, como combustível feita pelos trabalhadores rurais de forma descentralizada, não na forma de monocultura, nem para exportar, mas para gerar autonomia de combustíveis para as famílias dos camponeses. Essa seria a primeira prioridade. Segundo, que fosse uma produção diversificada, combinada com alimentos e tal, para não ter uma monocultura que é ecologicamente destruidora. E terceiro, que a gente pudesse produzir o excedente para exportação sem arriscar a uma explosão de preços na economia interna dos alimentos, o que reduziria o acesso das pessoas aos alimentos. Então, tudo isso exige uma política de Estado, seja federal, seja municipal, mas tem que haver uma orientação estatal para que isso possa ser o caminho escolhido. Se você deixar na mão das empresas, a lógica única é aquela que se falou há poucos momentos atrás: lucros máximos a curto prazo, a qualquer custo. Isso seria o Foro Internacional de Combustíveis, algo em contra do que você está a falar agora, não? É. Isso que propõe o presidente Bush, exatamente, com mais países como China. É claro. Uhum. E o pior é que o Brasil já está induzindo alguns parceiros da África a entrarem nesse esforço que você está falando aí. Isso aí ainda é mais grave, porque a África é um continente faminto. Não é possível aceitar. Despedida, Henrique. Fíxese-me cortísimo isto. Sí, pasou voando. Isto non pasa nos libros, non? Ainda non son biocombustibles. Bueno, foron biocombustibles na Inquisición. Bueno, sí, combustibles. Máis cerca, ainda, máis preto. É máis preto tamén. Hai poucas décadas, non? Pero deixanos moito que reflexionar e moitas cousas que pensar, non? Cal é o primeiro objetivo agora mesmo para vostede no seu país? Cal sería o primeiro de todos? O mais... primeiro objetivo é... com Lula no Brasil, falamos. Claro. Ah, com Lula, teria que ser uma auditoria das dívidas públicas, externa e interna, que permitisse uma renegociação dessas dívidas, de modo que o Brasil pudesse adotar como primeira prioridade dos pressupostos, orçamentos públicos, estadual, municipal e federal, os investimentos na economia interna e nos serviços básicos para a população. Essa é a primeira prioridade. Junto com ela, a reforma agrária, que o governo tinha um compromisso de fazer, tem os recursos para fazer e não está fazendo. Pois, Marcos Arruda, muitas graças. Você também disse que não consigo parar. Que os países anglo-saxões estão claramente em crise. É verdade. É o modo de vida, não? Sim, estão em crise. Nós estamos diante de uma ameaça múltipla de crise global, não é mais uma crise localizada. Você tem agora uma crise financeira nos Estados Unidos que imediatamente contagia mercados financeiros do mundo inteiro. A ecologia tem uma crise e ela se repercute em vários países. Então, a ameaça maior nesse momento é a ameaça do aquecimento global, né? E essa ameaça foi gerada pela sociedade ocidental, principalmente pelos países do hemisfério norte, que são os principais emissores de gases invernadeiro, que a gente chama de gases estufa no Brasil, né? Então, a solução começa no hemisfério norte. Tem que haver uma redução drástica das emissões, e isso não acontece com soluções de mercado. Isto é, por exemplo, bônus de carbono, trocar o direito de poluir aqui, pagando os que não poluem no hemisfério sul. Isso é um esparadrapo, é um band-aid, mas não é uma solução. A solução é reduzir as emissões, o que só se faz reduzindo o crescimento econômico. E quando a gente diz reduzir o crescimento, nós estamos saindo do campo do sistema do capital. Nós estamos buscando um outro paradigma de desenvolvimento que não é centrado no capitalismo, na acumulação de riqueza material e no lucro imediato a qualquer custo. Se queres escutar a Marcos Arruda, ainda amanhã, hoje já, vai estar em Ferrol, em Pobre Mundo Rico. Foi um prazer. Muito boa noite. Muitas prazer, gracias. Muito boa noite e até uma próxima vez. E Enrique, o seu falecimento não conseguirá sacar ninguém, nem ele, nem ninguém um livro.